Aquele abraço. Hoje nós chora, nós bebe. Tô aqui outra vez, em frente ao espelho, com os olhos vermelhos, de tanto chorar. Choro por alguém e tanto quero bem, mas está tão longe de mim. Por isso que eu vivo bebendo, chorando, sofrendo por ela sim. Por isso que eu vivo bebendo, chorando, sofrendo por ela sim. Coração não aguenta mais nada não. Eu choro, mas ela não vem. Bebo, é saudade de alguém que foi embora. Eu não sei se um dia vem. Eu choro a dor desse amor bandido que ela em mim deixou. Só ela foi embora, saudade ficou. Quando ela não volta, alô Goiânia, vem tomar uma comigo. Aê, trem. Aô, safoneira apaixona. Aê, trem. Choro por alguém e tanto quero bem, mas está tão longe de mim. Por isso que eu vivo bebendo, chorando, sofrendo por ela sim. Por isso que eu vivo bebendo, chorando, sofrendo por ela sim. Eu choro, mas ela não vem. Bebo, saudade de alguém. Alguém que foi embora, eu não sei se um dia vem. Eu choro, a dor desse amor. Esse amor bandido que ela em mim deixou. Só ela foi embora, saudade ficou. Eu choro, mas ela não vê. É saudade de alguém. Não sei se um dia vem. Eu choro a dor desse amor. Esse amor bandido que ela em mim deixou. Só ela foi embora, saudade ficou. Saudade ficou. Saudade ficou.